c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Amigos, são portanto 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, a emissão Cantado ao Alvo para vós. Vamos então começar já com a parte folclórica, vai ser o rancho folclórico da Casa do Povo do Martim, que nos vai interpretar o Malhão Velho. Vamos então escutar. A segunda informação que tive aqui para a rádio através do telefone, parece que quando eu falo não sou meus amigos, eu na mecânica não sei mexer, portanto, se por acaso continua, vá desculpar, faço a música como habitualmente. Obrigado e bom dia a todos. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Agora continuamos com o grupo folclórico de Santa Marta de Portuzelo com a Chula Picada. Vamos então escutar. Hein? Thank you. arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Yeah, I'm Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado pelo rancho folclórico da Casa do Povo de Martim, que vieram de escutar. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Meia volta, meia volta, vamos dar a meia volta, meia volta, vamos dar a meia volta, meia volta, vamos dar a meia volta, meia volta, vamos dar a meia volta, meia volta. Ora, muito bem, foi portanto um tema urgadinho interpretado por o Rachel Cork da Corredora Guimarães, que belo de escutar. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans.

muito bem, foi portanto o conjunto, o típico Vozes do Valdo Souza, com o tema Se o Tempo Passa. Continuamos com Angelo Beloso, o dito Anjinho, que vai nos cantar Obrigado, Minha Mãe. Vamos então escutar. Terminar, pois hoje estou tão feliz, mas ainda não. entusiasmado ao ver tua brincadeira, mas senti que estava bem ao teu lado. O teu olhar sorridente me prendeu na teia de uma ilusão, e ao ver-te assim contigo eu vi que era meu teu coração. No bailinho vais comigo, vais comigo sem parar. Quanto mais bailo contigo, mais me apetece bailar. Mais me apetece bailar contigo na vida inteira. Tu serás sempre o meu par no bailinho da Madeira. Mais me apetece bailar contigo na vida inteira. Sempre o meu par no bailinho da Madeira. Agora apenas espero, meu amor, que a dança não vá parar. Tu bem sabes que só quero que o Senhor nos faça em breve casar. Depois da vida fora o que passou, vou recordar com carinho que este nosso amor de agora por isso me solta no bailinho. No bailinho vais comigo sem parar. Quanto mais bailo contigo, mais me apetece bailar. Mais me apetece bailar contigo na vida inteira. Tu serás sempre o meu par no bailinho da Madeira. Sempre o meu par no bailinho da Madeira. Ora, muito bem, foi portanto o conjunto Fernanda Gonçalves e José Augusto que nos interpretaram O Amor é um Bailinho. Portanto, continuamos com mais música. Bom, desta vez vou deixar-vos de adivinhar. Bom, música para a frente. Estrelas do céu, mas só uma ao pé da lua. Há muitas caras bonitas, mas nenhuma é como a tua. Há muitas caras bonitas, mas nenhuma é como a tua. Carolina, Carolina, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Carolina como a tua, que as estrelas nunca virão. Carolina como a tua. Carolina Tenho visto caras lindas, só da tua me agradei. Tenho visto caras lindas, só da tua me agradei. Cara linda, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua. Sempre encontra caras lindas para se ver. A tua cara bonita não me posso esquecer. A tua cara bonita não me posso esquecer. Cara linda, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua. Cara linda, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua. Cara linda, não saias de noite à rua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua, e as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua. Estávamos em setembro, já no verão se despedia. Fomos ver o mar tão lindo em noite de calmaria. Tenho centeio na eira, está quase a querer chover. Se podes, vem me ajudar. Se não podes, vem a ver. Tenho centeio na eira, está quase a querer chover. Se podes, vem me ajudar. Se não podes, vem a ver. Tenho centeio na eira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover. Está o céu inundado. Está o céu inundado. Ora sobe, ora está só. A malhada está marcada. Ai, venha me ajudar se pode. Convidei-o para a malhada do centeio. Alguns vão malhar nas pontas, outros vão malhar no meio. Convidei-o para a malhada do centeio. Alguns vão malhar nas pontas, outros vão malhar no meio. Tem o centeio na eira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover. Está o céu inundado. Está o céu inundado. Ora sobe, ora está só. A malhada está marcada. Ai, venha me ajudar se pode. A nada já acabou. Vem a noite, vai o dia. Vamos lá ao cantador, vamos para a Romaria. Também nada já acabou. Vem a noite, vai o dia. Vamos lá ao cantador, vamos para a Romaria. Vem o centeio na ilheira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover, está o céu inovoado, está o céu inovoado. Ora chove, ora faz sol, também nada está marcada. Ai, venha me ajudar se pode. Agradeço ao Senhor, ai que o parado a chuva. Já terminou a manhada, obrigado pela ajuda. Agradeço ao Senhor, ai que o parado a chuva. Vem o centeio na ilheira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover, está o céu inovoado. Está o céu inovoado, ora chove, ora faz sol. Caminhada está marcada, ai venha me ajudar se pode. Tenho centeio na ilheira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover, está o céu inovoado. Está o céu inovoado, ora chove, ora faz sol. Caminhada está marcada, ai venha me ajudar se pode. Dormi com eles

obrigado, muito obrigado. Frei Armando da Câmara. Olha, continuamos com o Frei Hermano da Câmara, com o tema Fado da Despedida. Mas não foi este o meu fado, Deus traçou outro caminho, cheio de amor e carinho, fez mandar para outro lado. Abandonei a guitarra, despedi-me e fui para longe. Achei tudo o que gostava, a responder à chamada, mas não estivesse longe. Achei tudo o que gostava, a responder à chamada. Muito bem, foi portanto o Frei Hermano da Câmara que nos interpretou este lindo fado, o fado da despedida. É muito antigo, sim senhor, eu gostei muito bem, espero que vocês também tenham gostado. E mais um fadinho, e depois, meus amigos, vou deixar o lugar ao pessoal que já está cá presente para a emissão de Telefone Toca. Uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo. E apenas faz ternura, não faz pena, não faz dor. Pois tem no rosto um resto de frescura.